Sejam bem-vindos à edição número 40 de Notícias do Outro Mundo. Este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, primeiro dia deste mês de novembro, vamos até França e Espanha contar episódios de facto insólitos, tal como digo sempre na introdução deste programa. Começamos por onde? Pode ser pelo futebol no país vizinho. O Barcelona venceu há cerca de 2 semanas o Copenhaga por 2-0 em jogo do grupo D da Liga dos Campeões. Mas a história não é essa. É que um assobio pode ter feito toda a diferença. No primeiro tempo, quando o campeão espanhol já vencia por 1-0, Santim, jogador da equipa dinamarquesa, teve a oportunidade para empatar a partida ao minuto 26. O brasileiro estava isolado, mas parou, porque pensou que o árbitro tinha assinalado fora de jogo e assim já não passou a bola a Nedói, que estava isolado frente à baliza. Esta jogada provocou a ira, a fúria do treinador do Copenhaga, Stel Storbakken. O caso é que Santini ouviu um apito, pensou ser do árbitro. Mas não era, nem tinha sido brincadeira de um adepto. Quem assobiou foi José Manuel Pinto, guarda-redes do Barcelona. O jornal catalão El Mundo Deportivo viu e reviu as imagens da TV3 e concluiu que o guarda-redes catalão imitou o apito do árbitro. E foi isso que fez parar o jogador contrário. As imagens mostram que, após o lance, Pinto olhou para o banco de suplentes e fez sinal de que havia sido ele a apitar, como sinal de satisfação de quem tinha feito uma grande coisa. Tão Palerma, coitadinho. Em França, o cenário é outro. Noutro dia, a polícia francesa deteve 2 adolescentes que usavam um esquema, digamos, um esquema corporal para roubar. Primeiro tentaram usar um jornal para desviar a atenção da vítima, mas não resultou. Assim, as adolescentes recorreram a métodos mais explícitos. Dias depois, usaram a mesma fórmula numa vítima do sexo feminino e conseguiram roubar perto de 500 euros. As adolescentes vão ser acusadas, foram entregues ao Ministério Público francês, na promotoria de Paris. E o que é que estas duas meninas de 14 anos faziam? Mostravam os seios, desviando a atenção das pessoas que utilizavam os multibancos. O esquema era simples. Enquanto uma mostrava as maminhas a um homem que levantava dinheiro, a outra roubava as notas da caixa multibanco. Mas as menores tinham uma cúmplice ainda mais jovem, de apenas 12 anos de idade. Esta foi escoltada até casa após a detenção das amigas. Tão jovens e tão conhecedoras da vida. 12 anos. De resto, está tudo como dantes.